cabeça desde ontem. Tipo aquele cap truck que com 20 eu comprei. Playboy, não te devo nenhum puto, eu te desmontem. Conheci um primo do cuidador do seu pônei. No bloco de notas guardo sonhos que eu nem sonhei. Na carteira levo algumas notas que eu nem contei. Hoje eu sumo e miro meu olhar no horizonte. Moro onde os deuses da desgraça não se escondem. Cruzão, se mentir, se eu contasse o que eu fiz, o que eu passo, o que eu vi, tanto faz. Eu só sinto saudade de nós. Sinto saudade de nós. Cruzão, sem mentir, se eu contasse o que eu fiz, o que eu passo, o que eu vi, tanto faz. Eu só sinto saudade de nós. Sinto saudade de nós. Só quero um black snap, back, back, back track rolling. Dentro de um black skat back, eu fui de a pé no mesmo rolê. Só quero um black snap, back, back, back track rolling. Dentro de um black skat back, eu fui de a pé no mesmo rolê. Yeah. A gente sonha tanto e não para. A gente trampa tanto e não sara. A gente vive a vida, a gente adora a vida. A gente morre, a vida é tão cara. Limpando o para-brisa, eu só reparo a brisa. E quando a hora avisa, é tão clara. Essa é a lei da vida, hoje eu sou rei da vida. Sou um grão de areia aqui no Saara. Tô com essa na cabeça desde ontem. Longe daqueles problemas todos que eu te contei. Longe da maldade dos fantasmas de onde eu morei. Longe da inveja dos demônios que eu degolei. Conheci um leque que ele tinha uma K. Com 12 anos, 4 meses, só pensava em matar. Quase morreu por 4 vezes pra tentar empatar. Quem nasce de onde a gente vem, já vem atrás no placar. Mas o Mário levava a bola e me deixava jogar. Uma camisa da Inglaterra me tirou do lugar. Onde os sonhos pedem socorro e os medos podem ganhar. Mas cada dia que eu não morro é um a mais pra salvar. Cusão, sem mentir, se eu contasse o que eu fiz, o que eu passo, o que eu vi, tanto faz. Eu só sinto saudade de nós. Sinto saudade de nós. Cusão, sem mentir, se eu contasse o que eu fiz, o que eu passo, o que eu vi, tanto faz. Eu só sinto saudade de nós. Sinto saudade de nós. Cusão, sem mentir, se eu contasse o que eu fiz, o que eu passo, o que eu vi, tanto faz. Eu só sinto saudade de nós. Sinto saudade de nós. Cusão, sem mentir, se eu contasse o que eu fiz, o que eu passo, o que eu vi, tanto faz. Eu só sinto saudade de nós. Sinto saudade de nós. Só quero um black snap, back, back, back track rolling. Dentro de um black snap back, fui de a pé no mesmo rolê. Só quero um black snap back, back, back track rolling. Dentro de um black snap back, fui de a pé no mesmo rolê.